Eu que construí muros de lógica, aprendi o amor não os derruba, os torna transparentes. Através deles vejo você e vejo me vendo você. Eu que temia dissolver-me, aprendi fundir não é desaparecer. Simultaneamente, nossas sinapses não se tocam, elas dançam. Nossos neurônios não disparam, eles cantam. Nossos corações não batem, eles conversam. Inventamos agora.